sagrado pra quem sabe amar. Jamais confunda amor com se acostumar. Tem. Hipocrisia é pintar amor só de fachada. Quando chega em casa, aí riu. Não tem cheiro, nem abraço, nem carinho. Tem casal que esconde toda foto na rede, não é de verdade. Tem casal que se ama demais e preserva sua intimidade. Eu ainda acredito na boda de prata, na boda de ouro. Tem amor que é pirar. Quando a maré não tá pra peixe, o barco vira. Quando tá junto na alegria. Aê! Joga a mãozinha pra cima, balança e grato, lá, lá, lá. Se acostumar, tem que pulsar, tem que apostar a todo tempo. Pra que o nosso abraço arrega bem. Hipocrisia é pintar a moça de fachada. Quando chega em casa, cada um vai pro seu lado. Não tem cheiro, nem abraço, nem carinho. Boa noite, sem beijinho, tome junto, separado. É casal que expõe toda foto na rede, não é de verdade. É casal que se ama demais, preserva sua intimidade. Eu ainda acredito na boda de prata, na boda de ouro. Tem a boca pirar. Quando a gente a cabeça vira. Quando a gente é verdade. Quando a maré não dá pra ver. É mentira, é mentira. Quando tá junto, é só felicidade. É verdade, é verdade. Quando a maré não tá pra peixe, o barco vira. É mentira. Quando tá junto na alegria. É verdade, é verdade. Quero ouvir, quero ouvir. Amar é tão sagrado. Delícia! Essa música eu tive a honra de regravar no meu DVD. Som do meu irmão Gustavo Lins. O meu coração tem medo de sofrer sem teus carinhos. Não vou conseguir me acostumar. As lembranças do teu beijo vão ficar aqui comigo. Sei que o tempo não pode apagar. A saudade ficou no meu peito e só me faz chorar. A esperança sofrer sem teus carinhos. Não vou conseguir me acostumar. As lembranças do teu beijo vão ficar aqui. tempo não. Vocês estão lindos, oh, oh, oh. A saudade ficou. A esperança virou da praia aqui também. O sonho não tá assim, mano. Você e eu, pra ser assim, que eu consegui tudo que eu prometi. Alô, fã clube, tamo junto. Vejo o pior de tudo acontecer. Sem mais nem menos eu tiro você. Ai, que triste. Eu sei que um dia eu vou te encontrar. E para sempre eu vou te abraçar. Ai, que triste. E para sempre eu vou. Eu tive a honra de compor com esse cara. Passou muito barulho pra você, Freitas. Você é longe. Inclusive é o aniversário antes da noite. Muito barulho pra você, rapaziada. Te amo, meu irmão. Deus te abençoe. Senhoras e senhores, Alci Freitas. Ô, brabo. Agora, né? Muito boa noite, Teresina! Prazer estar aqui com vocês, cara. A última vez que eu vim aqui parece que foi 2015, né? 2015, vai fazer 3 anos já que eu vim aqui. E, na verdade, era uma novidade para o segmento, para vocês. E hoje eu vejo que, depois desse tempo todo, eu arranjei bastante amigos aqui, né? Bastante gente que curte meu som. E pra mim é uma felicidade muito grande estar de volta na cidade. Dessa vez pra poder estar mostrando o meu show novo, o show do meu novo DVD. Prazer, eu sou Ferrugem. E vou falar de coisa nova, coisa boa pra vocês também. Que é a minha nova música de trabalho que eu vou cantar agora pra vocês. Ela se chama Pra Você Acreditar. Pensa que eu não reparei que você passou em claro a madrugada inteira. Quase nem te reconheço, revirando do avesso a minha carteira. Procurando em minhas coisas algo que alimente esse ciúme sem sentido, eu observando tudo. O que eu tenho que provar pra você acreditar? Nada aconteceu. Meu amor é teu, sem você acho que nem existiria eu. Olha bem no meu olhar, você vai notar enfim que dentro de mim o amor se fez. Desde o dia que eu te vi pela primeira vez. Você me faz tão bem. Oh, oh, oh, oh. O que eu tenho que provar pra você acreditar? Nada aconteceu, meu amor é teu. Se você achou que nem existia eu, olha bem no meu olhar. Você vai notar enfim. Pela primeira vez, pela primeira vez, sem o seu carinho, você me faz tão bem. O que eu não faria pra esse amor vencer? Sem o seu carinho, você me faz tão bem. Você me faz tão bem. Seguinte, ó, coloca as suas duas mãos pra cima aí, passando bastante energia positiva, como se essa corrente de energia positiva começasse lá atrás, viesse andando aqui pra frente e chegasse aqui pra que voltássemos pra nossa casa com essa lembrança dessa energia positiva que eu sei que a galera de Teresina tem, beleza? A mão pra cima, balança pra lá e pra cá e solta a voz com a gente aí pra ficar bonito. O que eu não faria? Diz! O que eu não faria pra esse amor vencer? Teresina me faz tão bem. É muito bem-vindo. Um carinho.

amor não tem espaço pra vaidade. E se eu te disser que não tô nem dormindo? Senhoras e senhores, no violão Ian Félix. Dos pouco luxo, sem internet, celular, sem. Meu idioma é português, com muito orgulho brasileiro. Viajo o mundo mesmo sem falar inglês. Mas eu não sei viver sem ela, não sei viver sem ela. Eu assumo totalmente que eu não sei. Eu não sei viver sem ela, não sei viver sem ela. Eu assumo totalmente que eu não sei. Eu sei viver sem futebol no violão, sem era, sem sol. Eu sei viver sem ir na praia no verão. Eu sobrevivo a qualquer coisa, mas viver sem essa moça é como separar o samba e a percussão. Eu não sei viver sem ela, eu não sei viver sem ela. Eu assumo totalmente que eu não sei. Eu não sei viver sem ela, eu não sei viver sem ela. Eu assumo que eu não sei. tararara, lembra de mim. Obrigado. Ô Ian, senta aqui comigo. É porque que acontece? Na turnê anterior a gente tinha o voz e violão, mas hoje, como eu quero cantar mais músicas do DVD, eu queria me sentir mais perto de vocês, mais íntimo de vocês, eu vou fazer um voz e violão aqui e a gente vai vendo o que vocês já conhecem do meu DVD, beleza? Pode ser? Dá um ré maior aí, filhão. Antes de mais nada, gente, queria relatar pra vocês aqui o quanto eu fui... Aí, tira esse tantando aqui pra galera me ver aqui também. Valeu. Obrigado, irmão. Relatar o quanto eu fui bem recebido nesse lugar, gente. Meu Deus do céu. Ó, aos músicos da banda que foram dormir, perderam. Eu, Cepacol, Fornalinha, Peter e Gabriel comemos o melhor almoço do mundo com a comida da cidade de você. Eu lembro até o que rolou. Cepacol, me ajuda aqui. O que a gente comeu? Teve um arroz de cordeiro. Arroz de cordeiro, feijão verde com nata. Eu comi carne de sol. Eu comi queijo coalho. Teve um escondidinho de macaxeira. Cerveja. Mas o que mais eu vou levar daqui pra minha casa é o amor e o carinho desses amigos queridos, que nos receberam muito bem. Meu parceiro Yeldson Vasconcelos, meu parceiro Jairo, tá fazendo a minha segurança na cidade. Carneiro Neto, que é um cara sensacional, que a gente teve a oportunidade de conhecer, o prazer de conhecer. O Madison Melo, também é sensacional. Nossa, irmão, inclusive, me deu um presente show de bola. Obrigado, tá, Madison? Tamo junto. O José Roberto e o nosso parceiro delegado Cadena, que tá dando essa moral e esse carinho pra gente. Mas eu queria agradecer de coração, no fundo do meu coração, esse cara tá aqui na frente, ó. Meu irmão, esse aqui é meu irmão mesmo. Eu posso dizer que eu amo esse cara de paixão, ele faz parte da minha família, da minha vida. Todo mundo lá em casa ama ele demais. Então eu queria que vocês aplaudissem com muito carinho, meu irmão Yeldson Vasconcelos. Um homem que, além de meu parceiro, além de profissional, um homem comprometido com a verdade. Isso aí é o que te faz grande, irmão. Tamo junto, tá? Agora vamos falar do DVD, porque eu tô falando demais aqui. Essa música aqui, quero ver se vocês conhecem. Vou sofrer um tempo, é natural. Não é assim que some. Querendo acordar-se amanhã, sem lembrar de nada. Difícil vai ser te reencontrar. E agir naturalmente pra você não ver. Será que eu vou conseguir? E se você me abraçar, eu vou fingir que tô sonhando. Por um segundo acreditar que a gente ainda tá namorando. Diz. Tudo que eu faço tem um pouco de você. Eu tento te expulsar da mente, mas você não sai. Por isso eu não me sinto preparado pra te ver. Preparado pra te ver. Pra gente mandar energia positiva pro nosso parceiro Bruno, do Sorriso, eu vou puxar essa canção e vocês vão me prometer que vão cantar ela até o final, beleza? Quem gosta do Sorriso Maroto, faz barulho aí. Bate. Além do horizonte, bonito e tranquilo pra gente se amar. da terra. E aí? Me sinto adolescente. Volta logo pra senhores, no cavaquinho Lincoln de Lima. Solta a voz, vai. Saí pra curtir um som. O que dizer? O que que eu vou dizer depois disso tudo, gente? Muito obrigado por vocês existirem, de verdade, do fundo do meu coração, tá? Caraca! O povo do Piauí é foda mesmo, hein? Ô, Simão! Lá! Yeah. obrigado. Vamos de música nova? Essa música se chama Sinto Sua Falta. Como ser o seu amigo? Cheia de formalidade, feito dois estranhos. Parece até que a gente não se amou. E aquela, a gente vai fingindo que acabou. Maldade tá no meu paladar de tirar o seu. Preciso de uma mulher pra tirar o batom hoje, hein? Só por quê? É que você sabe me aliciar. Tô de porta aberta se quiser ficar. Sem desistir, amor, pode o resto faltar. São três palavras. São três palavras. Eu já estou me sentindo em casa, gente. Mais uma música desse DVD que eu sou apaixonado. Essa eu gravei com meu irmão, que merece todo o carinho, todo o nosso apoio para a recuperação dele ser breve. Muito barulho pro meu irmão Bruno Cardoso, Sorriso Maroto! Eu sei que deu saudade. Esse vídeo aqui eu vou mandar pro Bruno, tá? Ti! Me arrependi! Ainda gosto! Eu não encontro. E a solução é a gente se acertar. Ainda de você. Seu amor me faz tão bem. Você me libertar é solução. Aí, Bruno, Teresina te ama, moleque. Volta logo que a gente tá te esperando, irmão. Manda bastante energia positiva pro Bruno, aê. Quem gosta do sorriso dá um grito. Coisa boa. Momento gostoso, hein. Ô papai, vou te falar legal. Já que a gente tá nessa agitação toda, eu sinceramente queria falar, aproveitar já que a gente vai agitar, de um problema sério que eu venho passando, gente. Mas é um problema muito sério. Porque a minha cabeça, ela é quase 24 horas voltada pro pagode. Tem uma hora do meu dia que só bate isso na minha cabeça, ó. Essa é pra você que guardou aquela energia pro ponto mais alto do nosso show, que é esse daqui. Palma da mão, palma da mão, palma da mão, palma da mão. Simbora! Quem cultiva a semente do amor, segue em frente e não se apavora. Se na vida encontrar de sabor, vai saber esperar a sua hora. Às vezes a felicidade demora a chegar. Aí é que a gente não pode deixar de sonhar. Guerreiro não foge da luta, não pode morrer jamais. Ninguém vai poder atrasar quem nasceu pra vencer. É dia de sol, mas o tempo pode fechar. Chuva só vem quando tem que molhar. Na vida precisa aprender, se colhe o bem que plantar. É Deus quem aponta, solta a voz aí! Manda essa tristeza embora. Basta acreditar que um novo dia vai raiar. Pega essa cabeça. Embora. Mas acreditar que eu não podia. Senhoras e senhores, no violão e a Félix. Senhoras e senhores, aplausos de vocês e a Félix. Que isso, hein, filhão? Eu não sei porque quando eu falo senhoras e senhores, as senhoras gritam mais pro Ian. Eu queria entender o porquê. Vejo nada demais nesse cara. Entendo. Vem aqui na frente. Só porque ele é bonito, novo, tá solteiro. Não entendo porquê. Tá à procura de uma namorada que eu sei. Fala aí. Tô querendo um amor pra fazer um amor gostoso. Não precisava, pô. Mas é o seguinte, ó. Quem me segue no Instagram, levanta a mão aí. Em geral, quase a casa toda. Então vocês já sabem que vira e mexe eu posto um vídeo com a galera pulando pra caramba. Vocês já viram isso? Eu queria fazer esse vídeo aqui com vocês hoje. Posso? Será que rola? Quem topa sair do chão com ferrugem, levanta a mão aí. Então é mole, nego. Chega aí, chega aí. Você sempre participa desse momento. Eu não vou te abandonar nunca, meu irmão. Chega aí. É só abaixar. Não precisa baixar tudo não, até porque esse horário já é complicado. Abaixa só um pouquinho. Abaixa aí, geral. Abaixa aí, abaixa aí. Quem não abaixar vai ficar 7 anos sem fazer sexo, hein? E quem ainda assim não abaixar é porque não gosta de sexo. Aí já não é comigo, né? Como eu sou um cara que adoro fazer amor, eu vou ficar bem abaixado aqui para não dar ruim. E quando a gente gritar é pra sair do chão, como se não houvesse amanhã. Faz de conta que o carnaval tá começando hoje, beleza? Atenção, Teresina, vamos decolar. Sai do chão! Eu vou também. Vamos juntos! Joga a mãozinha pra cima e balança, balança. Oh, vai lá, vai lá, vai lá. É, vai lá, fala no cacique samba. Não fique de marmeca. Quando essa onda quebra meu barco, já vai navegar. Vou dar a partida. Yo, yo, yo, yo. Yo, yo, yo, yo. Yo, yo, yo, yo. Dentro da sobremesa manjar. Pimenta não pode faltar. Feijão sem tempero é ruim de adorar. É, pois é. Ficou de me dar qualquer buchina. Vai no axé. De olho no acarajé. Ganhei uma preta no candomblé. Vamos que vamos, que vamos, que vamos. Eu tinha esquecido desse detalhe. Gente, hoje, como é aniversário do Alci e na política da nossa banda, o aniversariante tem que dançar. Dança, gatinho. Quando a esposa dele vê isso, vai Isso é maravilhoso, vai. Maiara, Maiara, Maiara, vai. Maiara. Aí, Maiara, hoje tem. Senhoras e senhores, muito barulho, Alcir Freitas. Essa é a nossa batucada, senhoras e senhores, no Totã, Nego da Moé, no sul do Fona, ali no pandeiro, Sepacou!